Que bom te encontrar. Quantos anos eu estava lá, mesmo doendo tanto, ainda penso em você. Lembro dos nossos planos, de como nós iríamos casar.